6 horas. Ótica, boa, nova, simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Há exatos 10 anos. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. Como eu disse, há 10 anos. Hoje, dia 29 de agosto de 2020, no meio de uma pandemia esquisita de coronavírus, a gente faz uma edição especial do Flash House, né? Porque teve em todo mês de agosto um sábado com um especial diferente, né? Com Fabrício Lopes, com Milton Spaga, com Adriano Góes, com Décio Martinez. E hoje vai ser só comigo, mas uma hora direto, sem intervalos comerciais, só de músicas brasileiras, mixadinhas aqui pelo DJ Marcante. Inclusive, essa que você tá ouvindo aí no fundo é um remix que eu fiz durante a pandemia, né? Engenheiros do Hawaii, Infinita Highway. Então, como eu sempre digo, tire a mesa do lugar, aumente o volume e deixe o resto comigo. Você me faz correr demais. Infinita Highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém me perto, silêncio no deserto, deserta highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar. Mas o que precisamos saber pra onde vamos. vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor numa boa, que isto valha pra qualquer pessoa, que realizar da força que tem uma paixão. Corre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. abraçar o seu calor amoroso e sair delas. Como um corpo ressequido que se estira num banho tépido. Sentia uma crescente de estima por si mesma. E parecia que entrava em fim com uma existência superiormente interessante. Onde cada hora tinha seu encanto diferente. Cada passo produzia um êxtase. E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Amor, I love you. Vem o pai sei que muitos têm na festa. Deu só por um sinal, um sinal. Eu como de volta, trago um cesto de alegria de quintal, de quintal. Ah, também me encanta quem manda é dessa música, pedindo pra deixar, pra deixar. É amar o próximo, fazer o vento cantar.